Conversas Aleatórias. Hoje não é 25 de Abril, não é dia 5 de Outubro, é 14 de Setembro e começamos com o hino nacional de Portugal, conhecido como a Portuguesa. Joaquim Pereira, nunca mais o hino de Portugal vai ser cantado assim, se calhar no desporto. Nunca, até porque já tenho reparado muitas vezes que os focados, ou seja, os jogadores, não sabem o hino, e então fingem que estão ali a cantar, mas a maior parte não conhece. Não sei se é bem assim, mas em Portugal não sei se está bem. Então, mexam aos lábios aí para fazer conta. É um, como é que se diz, um playback. Está bem. Isto que estivemos a ouvir foi o hino de Portugal cantado pelos jogadores da seleção portuguesa de rugby, no dia 9 de setembro de 2007, o dia histórico para o rugby português, internacional no fundo, porque foi a primeira vez que Portugal jogou num Mundial de rugby. Esteve entre os 20 melhores, uma equipa de amadores, no meio dos profissionais todos. E como o Conversas Aleatórias está no ar, sabias, Joaquim Pereira? Boa tarde, boa noite, local e tal. Exatamente isso. E então a emissão 87 Conversas Aleatórias para este dia 14 de setembro de 2014, recorda que dois dos tópicos que nós temos são efeméride e recordação. Ora, juntamos dois em um e deu nisto, porque no dia 9 de setembro, que foi na altura em que acaba o Indastófio, muito bem. Foi na quinta-feira, só um erro. Fez 7 anos. Não foi na quinta, mas foi na terça, é a mesma coisa. Foi na terça-feira. Terça-feira fez 7 anos, que foi esta estreia e este momento marcante. É aquele caso que no desporto nem sempre o mais importante é vencer. Nem sempre vencer é o mais importante. Não. E neste caso, Portugal perdeu os jogos todos no Mundial, mas ficou na cabeça de toda a gente a dedicação e a entrega e o orgulho desta gente. A carteira portuguesa. Que representou Portugal e com toda a garra em todos os 5 jogos, apesar de contar a Nova Zelândia terem levado 100 e tal, 108-13. Mas isso é a Nova Zelândia. Filho, o que é que se há a fazer? Mas eram uns amadorzinhos. Contra os melhores do mundo. Mas com letra grande. Contra as super estrelas. E então este hino, posso confessar, isto pessoalmente ficou na minha memória. Eu não vi o jogo na altura, porque estava em viagem, estava a regressar de férias e estava no comboio durante este jogo, só soube depois do 56-10. Já agora, o primeiro jogo deste grupo C do Mundial de 2007. Foi Portugal-Escócia e a Escócia ganhou 56-10 no estádio Geoffroy-Guichard em Saint-Étienne, se não me engano. Geoffroy-Guichard. Exatamente, em Saint-Étienne. A Escócia ganhou. Saint-Étienne? Acho que é. Em 56-10, a Escócia ganhou no jogo, mas nos hinos a cantar, quem ganhou foi Portugal. E atenção, que aqui 3 ou 4, já não sei enumerar exatamente, que nem sequer nasceram em Portugal, mas já há muitos anos em Portugal, mas viu que todos eles, titulares e suplentes, cantaram de forma... Com toda a garra. Estamos toda. Aqui. Nós somos, no, esta, a, profissão, a nossa profissão não é esta. Mas nós lutamos e estamos aqui entre os melhores e vamos começar a jogar no Mundial. Um chora, o outro grita, o outro com toda a garra. E foi o momento que ficou e decidimos recordar aqui pela primeira vez o Conversas Aleatórias, já que fez 7 anos, na terça-feira, 9 de setembro de 2007. E agora, de repente, Joaquim Pereira, apareceu Carlos Pinto Coelho no Acontece, o programa de cultura que já terminou há muitos anos na RTP2, mas é assim a vida, sempre com livros por perto ou não. Bom, passamos, o Joaquim Pereira está bom? Está bom, tem que dizer que está bom, não é capaz de ficar ninguém. Estou sentadinho, refustelado, estou numa boa. Falar em Heidi, no ecrã gigante ao nosso lado está a Heidi, e é precisamente a Nova Zelândia. Falamos da Nova Zelândia há bocado, com a África do Sul, mas isto é de torneio das quatro nações lá para baixo, no Hemisfério Sul. Vamos seguir, já passamos por efeméride e recordação, hoje é sempre a andar, e vamos a uma notícia que certamente é surpresa para todos os ouvintes. Sabem quem é Oscar Pistorius? Nós vamos explicar. Oscar Pistorius é um atleta que já foi campeão paralímpico. Que antigamente era para Olímpico, mas isto com o acordo ficou Paralímpico. Tirou-se o O, mas pronto, não interessa. É para poupar na tinta. Exatamente. Campeão Paralímpico, também atleta Olímpico, que causou polémica para uns, foi uma grande salva de palmas, para outros foi uma injustiça quando pôde participar nos Jogos Olímpicos ao lado dos ditos normais, digamos assim, por causa dos seus... Não é implantes, mas as suas pernas artificiais, digamos assim. Porque o atleta famoso amputado da África do Sul ficou ainda mais famoso. Ele já era famoso, mas queria ainda mais fama. Quando matou a sua namorada, na altura, Riva Steenkamp, no dia 14 de fevereiro de 2013. Se o Joaquim Pereira se recorda, os ouvintes que... Eu recordo. Que resistem desde essa altura, que devem ser dois ou três... Nós, na altura, 17 de fevereiro de 2013, no domingo seguinte, comentámos o assunto da fama, a pessoa consegue lidar, até que ponto a pessoa consegue lidar com a fama da forma positiva, da forma como deveria ser. É difícil. E centramos neste caso. Eu não sei o que é que eu disse da outra vez. Centramos neste caso. Um mês, um ano e 7 meses depois, sensivelmente. Lá veio a juíza sul-africana Tocozile Mazipa anunciar que, na sexta-feira, já depois de uma primeira dose na quinta, que surpreendente, para surpresa de muitos jornalistas, depois do almoço, aquilo houve uma pausa para o almoço, uma hora e tal. Depois ela voltou, falou 15 ou 20 minutos e depois disse, temos que parar aqui e voltamos amanhã. Foi para ver o que é que havia de resolver. Foi. Na sexta-feira, isto na quinta, começou a dizer as suas... ideias, perspectivas, deu logo a entender, deixam logo o anúncio que não iria ser acusado de homicídio voluntário, ou seja, que não matou a namorada propositadamente, mas não, na sexta... Foi ele que pensou que eram estranhos que estavam a entrar lá em casa. É a versão dele e foi convencendo. Na sexta foi condenado por homicídio involuntário da sua namorada, fica em liberdade sob caução até o recomeço das audiências a 13 de outubro, quando se vai decidir ou não a sua pena... Portanto, até lá, vamos ficar à espera. Eu captei aqui algumas frases que eu ouvi da senhora, sobretudo na quinta-feira, o famoso 11 de setembro, em que diz ela, o acusado não pode ser declarado culpado por assassínio. Porquê? Disparou deliberadamente, mas não ficou provado que houve um homicídio premeditado. Acreditava que a sua vida estava em perigo. Pistorius poderia ter chamado as autoridades. Isto é o outro lado. Pistorius poderia ter chamado as autoridades. Não há qualquer razão plausível para o acusado não ter feito isso, chamar as autoridades, antes de disparar. O acusado sabia que estava uma pessoa atrás da porta da casa de banho e, mesmo assim, optou por disparar. Não teve atitudes de uma pessoa razoável. Ora, isto para combinar, que já estou a falar muito. Especialistas. Claro que há muitos especialistas que dizem umas coisas, outros dizem outras, cada um tem a sua versão. Especialistas em direito, e nestes casos, na África do Sul e fora da África do Sul, alguns prevêem pena no máximo de 15 anos, perpétua, esqueça, 25, 20 anos, esqueça, porque já não é homicídio voluntário premeditado, mas outros especialistas dizem que até, como não teve antecedentes, o Pistorius não tem... Foi um estreante... Veja lá, foi um estreante em assassínios. Portanto, como ele foi a primeira vez que decidiu matar, pode até escapar à prisão. O que eu pergunto, Joaquim Pereira, é que, por acaso, se por acaso, esperava-se outra coisa. Ainda assim sabemos, a sentença final... Pois, estamos a falar em milhares... Mas já estamos a ver para onde é que caminha depois do que a senhora disse. É mais uma história, mais uma telenovela. E essas figuras públicas, já o mesmo aconteceu com aquele que fazia uma série qualquer, também matou a namorada ou a mulher, não sei quem, na América. Quer dizer, estas figuras públicas, há sempre uma maneira diferente de serem julgados. Há sempre umas alegações e depois é difícil provar que realmente que não foi e, seguimos. Eu não digo mais nada. Eu, ao bocado, não sei se os ouvintes repararam, foi uma ironia aqui para um meio. O Pistorius, como é um estreante em assassinos, pronto, poderá, no máximo... Atenção, que eu estou há 15 anos. Para já eu duvido, posso ir se a juíza e se decidirem algo diferente, eu estarei aqui para dar uma marretada em mim mesmo. Eu posso estar enganado, mas duvido muito que chegue aos 15 anos. Também duvido que chegue, que fique livre da prisão. Mas só a possibilidade real de, a partir de agora, ele ser capaz de ficar fora da prisão... Porquê? Porque nunca tinha matado antes? Não digo mais. Espero que percebam estes meus olhos para não dizer uis. Há aqui uma frase que eu não disse, mas decorei na altura. Isto na quinta-feira de manhã. Estava no meu pequeno almoço e estava a ouvir isto em direto. Soube que estava a dar, então procurei um canal estrangeiro. Que pois, em português. Mas na BBC ou na Sky Sports. Acho que foi na BBC. Não, dei em vários, mas eu acho que vi na BBC. E ouvi em direto a senhora Tocosilha Mazipa, a juíza, a dizer. Independentemente de ser um ladrão ou de ser a mulher, a namorada, ele disparou e quatro vezes e matou. E quando eu ouvi aquilo, atenção, estamos a falar de quinta de manhã, do início das ideias da juíza e tal, do início da audiência, quando eu ouvi aquilo, bem, o homem vai ficar não sei quantos anos na prisão. Mas eu depois que fui começando a ouvir. E então não ficou provado como um homicídio. E ele acreditava que a sua vida estava em perigo. E não pode ser declarado culpado por assassínio. Comecei a ouvir o desenrolar da novela, digamos assim. Eu só digo que se talvez fosse um pé rapado, um Zé Ninguém, que era para a cadeia com ele, cá não temos pena de morte, e a nossa também pena máxima também não é por aí fora, mas era condenado. Agora estas figuras, não digo nada. É que eu não sou de... Já falámos também nisso noutra emissão de Conversas Aleatórias. Eu não sou de defensor de... Como é que eu ia explicar? A família da Riva não vai recuperar a filha, a sobrinha, a neta, a irmã, por causa do homem ser preso 5 meses ou 50 anos. Mas, e o castigo? É que eu fico a pensar, o homem matou uma pessoa, fosse mesmo pensasse que era gatuno, que a sua vida já... Pronto, é o que ele diz. E então o homem matou uma pessoa, foi a namorada, arranja-se em casa... sempre uma desculpa para disparar. E o castigo, pelo menos aquela coisa de ele ter tempo suficiente para ganhar juízo, ou pelo menos pensar no que fez, é que... Bom, não sei... Não sabemos, saberemos ou não, como eu disse há bocado, no dia 13 de outubro. Outra, depois mais uma notícia, da primeira e única notícia 2. Outro tópico é o Palavra Nova. Ora bom, há bocado falámos que fez 7 anos do hino de Portugal, o mais famoso, talvez, dentro do mundo do desporto. Fez também anos do dia 11 de setembro, caíram as torres, e cá em Portugal houve o famoso acidente. Faz favor de falar nisso, o nosso efeméride 2 também é... O 11 de setembro, o acidente no entrocamento. Não sei. Dos comboios. Foi lá para baixo, em Lisboa. Ficou famoso. Já não se lembra. Tá. Coisa. De Lisboa? Quando morreram não sei quantas pessoas no um acidente de comboio, cá. Muitos anos antes. Acho que ainda na década de 80. Mas isso não foi lá para a Beira Alta. Olha, se quer que lhe diga. Já estou confuso. Aquela... Mas foi mas o desastre... É Alcafaz. Movimento Alcafaz, fica na linha da Beira Alta, muito bem. Pois, esse lembro-me perfeitamente. Em 1985, ainda hoje é considerado o pior desastre ferroviário em Portugal. Linha da Beira Alta, estás a foi ver? Foi precisamente no apoideiro Movimento Alcafaz, em que... Na freguesia de Movimento de Maceiradão, Conselho de Mangualde. Um comboio ia entre Porto e Paris, estava 18 minutos atrasado. E o outro, um comboio regional, ia até Coimbra. Ora bom, as duas chocaram. Não é fácil de... Foi. Não é difícil de... Foi muito grande. Foi tragédia. 460 passageiros que estavam no... Juntamente, não é? Nos dois comboios. Faleceram. Ainda hoje, esse é um valor estimado. que foram 150 pessoas a morrer. A estimativa oficial aponta para 49 mortos. É o terço. Pois. Mas foi uma... Para quem viu, foram imagens fortes de algo que aconteceu. Foi. É que muito antes, 11 de setembro de 2001, nas Torres, também houve um 11 de setembro cá, em que morreu não tanta gente, mas também foi muita gente a morrer. E a palavra nova, como eu estava a falar, estamos a falar de aniversários. E então, perguntam vocês, todos os anos dizemos várias vezes por ano, quer que seja para nós, familiares, amigos, feliz aniversário, olha, hoje é o dia do teu aniversário e tal. E de onde é que vem aniversário, Joaquim Pereira? Vem do latim? Exatamente. Qual é a palavra em latim? Aniversarios. Que quer dizer o quê? Ani, ano. Verso que vem, que retorna. Arios, exato. É uma data que volta... Todos os anos. Todos, ou seja, dividindo aniversários, ani, em latim, claro. Ani, vers, arios, ou seja, ano que retorna, data. E voltando isto ao contrário, a data que retorna ano, cada ano. Portanto, a própria palavra aniversário tem a explicação como acontece. Se as pessoas, na maior parte das vezes, se tiverem um bocadinho de curiosidade e pegar numa palavra qualquer que seja, ela tem uma raiz qualquer. E essa raiz, nós que somos. Agora é que se diz os países globais, o mundo global, não sei o quê. Nós, já nos séculos primitivos, éramos globais, porque aqui vinha parar tudo e de todos os lados. E então, eles chegavam aqui e deixavam as suas sementes na língua, na maneira de ser, nas culinárias, etc, etc, etc. E, neste caso especial da língua, nós temos do grego, nós temos do latim, nós temos dos celtas, nós temos... Epá, dos árabes, então, nem se fala. E é uma coisa que eu, para mim, que sou maluquinho, não de arroz, mas das etimologias, eu quando vejo uma palavra qualquer, e se não consigo decifrar logo de imediato, vou logo ao velho clamado, calhamaço, ver realmente como é que é. E aquilo dá-me um gozo. Por exemplo, o Nuno sabe muito bem que eu tenho a mania dos nomes ingleses. Esses aí é que já temos falado aqui várias vezes e vou outra vez repisar o mesmo. Devido a essa minha mania, eu vou buscar a tradução para português, o que quer dizer essas palavras. E voltando à, não à palavra nova, como é o nome do tópico, mas à redescoberta da palavra, ao aprofundamento da palavra, aniversário, além do que acontece todos os anos, outra versão para a origem da palavra, que também vem do latim. Ou seja, juntar as palavras anos, e não é o anos coisa, anos e vertere, anos vertere, ou seja, voltar anos, aquilo que volta todos os anos, que é o que acontece no aniversários, ano que retorna a data, anos, vertere, ano, voltar. E os parabéns. Nós dizemos sempre parabéns, parabéns. Porque vem do para mais bem, que é para dar bem à pessoa. Desejar bem à pessoa. Desejar bem, exatamente. Está muito certo, Joaquim Pereira? Muito certíssimo. Então pronto, iremos despedir-nos. Hoje até chateamos menos os ouvintes e até um ou outro. Atenção, que nas próximas duas semanas, agora sim, haverá férias cá para a gente. Vamos gozar mais duas semaninhas. São só duas ou... É, dois domingos. Portanto, voltaremos no feriado, que já não é feriado. Mas era. Mas já não é. Para mim é que eu sou monárquico. Então, é o dia 5 de outubro. Então, o monarca festeja a República, é? Não festejo, eu choro esse dia. Ah, então não pode vir gravar no dia 5 de outubro, como é que é? Eu já disse que era feriado, porque eu tenho de carpir as minhas mágoas. Pois, claro, coitadinho. Portanto, dia 21 e dia 28, paragem cada gente. Paragem é obrigatória, stop. Dia 5 de outubro voltamos para a emissão 88 do Conversas Aleatórias, mas, para ir em férias com uma musiquinha no ouvido, vamos escutar um hino nacional, que é do Liechtenstein. Ai. E perguntam vocês, Mas porquê é que escolhemos o hino do Liechtenstein? Por acaso também gostava de saber. Então nós vamos ouvir a música e depois ficamos a perceber porquê. Daqui a 3 semanas voltamos a falar sobre isso. Joaquim Pereira, com muito gosto e até outubro, que já se faz outro ano. Muito boa tarde, boa noite ou até qualquer dia.